Toca, queima a pele. Nada do que ouço leva em conta pra apagar o incêndio dentro de mim. Nenhuma presença, balde de água fria, muito menos umas gotas. E num piscar de olhos estou em outra. Que culpa tenho eu se tu é morno? Eu quero passar.